Salvador, muito boa noite, ou boa noite. Beleza. Belo Horizonte, bom. Eu penso que era outro, né? Um, dois, na coisa. Tá ótimo. S360, aguarde cópia. Prepare a saída da El. Gente, aguardando a da El. Cópia, Golovin. Salvador, gol 1940 para o TAC, com 182 a bordo, 4 horas alternando Galeão. 40, autorizado TAC via Índia e Alfa, no ponto de esperada no 0, chame Torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0 no 3, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1-0 no 3, padrão, muito obrigado, bom fim de semana. 1-2-7-3, com fins 360 pronto. A confira autorizado 360, via UPSLU 1-6, decolada pistão no 0, primeira curva direita, saída da EL, leda, após leda, bridge, vai interceptará a UPSLU 1-6, controle 1-1-9-8 e acione 5-1-6-2. Aqui, autorizado 360, decola na 1-0 no pistão da EL, leda, bridge. Após o Controle 19-8, 1-2-7-3, protegimento correto, suporte pronto para posicionamento. Salvador, 1940, ponto de espera da pista, 1-0. 4-0, autorizado, ingresso decolagem no 0, 148-9. Autorizado alinhar e decolar o gol 1940. Salvador, boa noite, Altano 3197, seja na informação Quebec, está com 360 para o Galeão. 3197, Galeão, 360 autorizado, via Tampers 1-0, após conforme rota. Decolada pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, leda, após bridge. Controle 1-1-9-8, acione 5-1-7-5. Tá, acione 3-0, Galeão 360, vem para o 1-0, até Márcio, decola 1-0, curva de direita, Dael, Leda, Bridge, chama controle 119-8-5175, é o transponder do TAN 3197. 3197, protegimento correto, suporte pronto para posicionamento. Suporte pronto para posicionamento, TAN 3197. Decolada 5-1, controle 19-8, obrigado, bom fim de semana, voo 940. Boa noite, voo 940, Dael Leda. Passa agora 1800 pés. Voo 940, contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 360, vigilância. Sobe, mantém o 360, vigilância, voo 940. pushback, treinamento, tanto 3197, gate 03. 3 está livre, pode táxi 3197. Stanger, pode táxi 3197. Voo 1940, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Vai chamar Recife 1251, alterna 13325, 1940, bom fim de semana. Boa noite, 776, informação Quebec. 776, sua identificação. Autorizada a chegada a Mari, mantém o 050. Descer e manter o 050. Para o táxi, o TAM 3197 está com 146 a bordo, autonomia de 3 horas e 32 minutos, alternando Campinas. Gerente 1146 bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1895, bom voo. Sente, 1013, Índia Alfa, ponto espera 7295, graças a 3197. Alô, Salvador, Bono 273, posicionamento 1. Aguarde, 1273. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, congestionamento de manobra táxi, por 1273. Oi, Salvador, boa noite, 3197, no ponto de espera, dando zero, pronto. 3197, autorizado ingresso de decolagem, dando zero, o vento em Salvador, 120, 10, 9. Ingresso de decolagem, 3197, dando zero. Boa noite, 884, autorizada a chegada Mar e desça para 050. Entendeu, chegada Mar e descida para 050, voo 1884. Voo no 776, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Para 3003, desça no 776. 397, decolada 08, controle 198. 198, boa noite, da 397. Controle Salvador, boa noite, da 3197, passa 1500 pés no perfil da DAEL. 3197, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 360. Afirmativa, após 2000, pode guardar EL? Confirme. Pode guardar EL, tá 3197? Após 2000, autorizado Leda. Após 2000, vou a Leda, grato, tá 3197. Salvador, Bono 273 para o táxi, com 168 a bordo, 3 horas e 5 minutos. Confirma a autonomia alternativa? 3 horas e 15 e alterna Brasília. 168 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 895, Bono 273. 1895. Ok, então 1895, obrigado. Bono 776, desce para 2000, autorizado LS, X-Way, pista no zero, reporta estabilizada. 72000, falando em LS, 776. Oi, Salvador, muito boa noite, Bono 273. Próximo, seu ponto de espera, 90, pronto. 273, boa noite, autorizado ingresso da colagem, 30 graus, 89. Desce, decola, 10, Bono 273. ILS com a pista vista na 776. Chame Torre Salvador em 118.95. Obrigado, até daqui a pouco. É. Salvador, Gonzalo, 776, boa noite. 776, boa, avistado, check-train. Baixou, travou. pista livre, pouso autorizado, 130, 89. Livre, posição na 776. Decolado 13, controle 198, bom voo. 198, controle, bom, 273, boa noite. Controle Salvador, boa noite, igual 1273. Gol 1273, radar, saída da EL, nível 360. Radar, saída da EL, 360, gol 1273. Recife, no D5-1. Recife, no D5, décima 1, boa noite, tá 3197. Boa. Boa, 1884, cruzou 060 para 050. 1884, ciente, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, 1884. Sete meia, direito 219. Yuri, chama 219. Salvador, bom, 776, livrou na porta. 776, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 273, Recife, no 251. 251, boa noite, Bono 273. Sete táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o 4. Receptou ILS estabilizado, voo no 884. 884, chame 2 Salvador em 1918, decimal 95. 2295, obrigado, bom trabalho. Sim. Salvador, boa noite, boa noite, 84, na final da 190, estabilizado. 84, confirmando o tenente abaixado? Ainda não. Tenente, ajuste no 0 no 3, reporte abaixado, travado. 63, reportará, boa noite, 84. Travado, gol 984. 884, pouso autorizado no 0, 30 graus, 89, ajuste no 0, no 3. Autorizado pouso, posição a 0, gol 1884, 1013, ajuste. Tango, Eco Tango Índia, vou indo pro da rotatória quando me der o desça parando 1500 pés. Direito 4, 25, direito 219. Direito 219, obrigado. São 3858, autorizada a chegar da Maria. Desça para 050. Gol 884, livrou gol. 884, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, gol 884. Voo 984, antes da Juliette. Taxi via Juliette, portão 8. Via Juliette, portão 8, voo 984, muito obrigado, boa noite. Sinema 310, autorizado a chegada mar e desça para o 060. 060, Sinema 310. .858, desça para 3 mil pés, ajuste na 013. 3 mil, dentro da redução em impacto? Afirmo. São 3662, acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para o 070. 063, 190 vai atingir o 060. André 258, desça para 2000, 3 ADLS, reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 2258. Salvador, Oceania 3, 10, atingindo 060. Ciência, desça para 3000, país, ajuste no 03. 3000, entendeu, com 0013, Oceania 3, 10. Oceania 3, 10, reduza para 2309. Reduzindo, Oceania. Oceania 3310 vai atingir 3000 com referência do saldo de equipa 2000. Aguarde. Tan 3858, complete final de Chume Torre, 1-1895. Quem vai chamar a torre 10895, 3858. Oceania 3310, reduza para aproximação, desça para 2000, 3 ADLS, reporte estabilizado. Reduzindo, reporte para. Centro Tan 3662, Tan 3662, desça para 050. 050, 3658, pouso autorizado, 10, 140 graus, meia dúzia de nós. Aí me pôs 10, tá 3258. Tan 3662, ajuste 90. Salvador, Gol 9163, boa noite. Quem te deu a informação, Romeu? Prossiga. 9630, completa sinal, Torre 1895. 2895. 3662, desça para 2000, 1013, sinal Descendo para 2000, reportarei estabilizado, 3662. Escoteja. Continue aguardando pista livre. Aguarda. É do plano de voo, é para Zulu 97. Decolando o perfil da bomba de transição. Confira a saída, por favor. Ardor, transição, elefa. Ah, ok. Ardor, transição, elefa. O controle em 119.8 e o transporte 5424. Gol 163. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Chora. Desce para 2000, 3 ADDS, foi visto na zero, reporte estabilizado. Autorizado 2000, reportado estabilizado 3662.